O dia 20 de fevereiro na história. 1921, estreou o filme Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, com Rodolfo Valentino, ator que foi símbolo sexual do cinema. 1941, Adolf Hitler, ditador alemão, proibiu os judeus que viviam na Polônia, então tomada pelos alemães, de andarem em transporte público. 1941, foi criado o Correio Aéreo Nacional, CAN. 1962, John Glenn tornou-se o primeiro astronauta norte-americano a entrar em órbita na Terra. Ele deu 3 voltas ao redor do planeta, em uma viagem que durou pouco mais de 4 horas. Em 1998, ele se tornou o homem mais velho no espaço, ao participar de uma missão do ônibus espacial STS-95. 1974, a cantora e atriz Liza Minnelli chegou ao Brasil para fazer 3 shows na inauguração do Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, e recebeu um cachê de $200 mil. 1980, estreou o filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, que chegou a ser o 3º filme brasileiro mais visto nos Estados Unidos. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.